música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazari. Seja bem-vindo, caro ouvinte do clube. Hoje é dia de história sobre Rita Lee Jones. Dentre suas contribuições para a sociedade brasileira, talvez a principal delas seja o simbolismo da mulher porreta, que tomou as rédeas do prazer para si numa época em que sexo era sempre contado do ponto de vista masculino. Rita Lee venceu o sistema e chocou a sociedade ao mesmo tempo, mas nada disso seria possível sem Roberto de Carvalho. Afinal, por trás de toda mulher bem-sucedida, existe um homem maravilhoso segurando a onda, não é? Sim, esse ditado não é bem assim, eu sei, mas quem ficar comigo até o final vai entender que a regra não se aplica quando o assunto é Rita Lee. Meu nome é Gilson De Lazari, estamos no último episódio da temporada das continuações e além de vasculhar as histórias de Rita Lee e Roberto de Carvalho, vamos também aprofundar nessa tal mania de você. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasia, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia. O Clube da Música Autoral é um podcast produzido em parceria com Rogério Cocão Silva e os sócios estrategistas desse clube. Somos da safra dos podcasters independentes que ainda disputam espaço com os gigantes da podosfera. E se ainda estamos por aqui contando histórias, é graças aos nossos ouvintes sensíveis que nos apoiam nessa missão. Por isso, reforço, se você vê valor no que fazemos, cogite a possibilidade de ser um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Ou, se preferir, pode nos jogar uma moeda agora mesmo, enquanto ouve esse episódio, fazendo um Pix. Use o nosso e-mail como chave, tá? Que é o clubedamusicaautoral@gmail.com. No mesmo site do clube, você pode também conferir as fotos e fatos narrados aqui. Também pode pôr em dia os episódios atrasados. E se você curtir, não te custa nada compartilhar com aquela pessoa legal, não é? Que gosta de ouvir boas histórias e precisa conhecer as histórias de Rita Lee. O clube está nas redes sociais. Se você se sentir à vontade, pode deixar um comentário sobre os episódios dessa temporada, que serão lidos no episódio extra. Lembro também que montamos uma playlist com todas as músicas que o Cocão usou nesse episódio aqui, para ninguém ficar com saudades da rainha do rock. E antes de irmos ao assunto, lembro que esse episódio é a continuação do episódio 25 da quinta temporada, onde contamos o começo da história de Rita Lee e falamos sobre a canção Ovelha Negra, que é, né, a sua canção de assinatura. Se quiser, você pode pausar esse episódio agora e ouvir aquele primeiro. Ou não, se quiser, pode continuar ouvindo esse aqui de boa e depois você ouve aquele que vai dar certo também. A partir de agora, com respeito e sem ser vago, vamos voltar à fita. Não só para falar de Rita, mas também para falar sobre Roberto de Carvalho. Clube da Música Autoral.